A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nós podemos até ser taxados de traidores do movimento vintage, pois o tema em questão dessa semana será um filme que, inclusive, passou há apenas um mês, Walter, na sessão da tarde. Há um mês atrás? Há um mês atrás, veja você. Essa merda não é memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90? Eu já vou elucidar aí a dúvida de todos. E se devido à sua adultice você não pode mais ficar em casa ali vadiando, né, assistindo a sessão da tarde, eu tenho certeza absoluta que em alguma tarde ali dos anos 80, 90, 00 e por que não dos anos 10, comendo bolinhos de chuva e tomando um suco Tang preparado pela mamãe, você assentou ali o seu traseiro no sofá para assistir A Lagoa Azul. Uma ilha deserta, um paraíso selvagem, desconhecido, ou um lugar onde dois jovens descobrem os prazeres da vida, os mistérios do amor. Promete que sempre vai ficar comigo. Brooke Shields, Christopher Atkins, A Lagoa Azul, um grande sucesso do cinema em Super Cine, amanhã, depois de O Outro. Quantos pipis não foram inaugurados? Óbvio que de maneira manual, com A Lagoa Azul, hein? E eu acho que as meninas assistiam pelo contexto de romance ideal ali, né? Um casal tão bonitinho. Mas tinha Siriga também, amigão. Numa ilha paradisíaca e deserta. Agora, nós moleques, obviamente, já colávamos os nossos olhos remanentes no tubo de imagens. Pra quê, né? Pra ver se em algum momento a gente pudesse ver os peitinhos da musa adolescente dos anos 80, a Brooke Shields. Mas se você não viu, meu querido amigo, não se sinta o pior dos losers e saiba que ninguém viu. Naquele filme, pelo menos, ninguém viu os seios da Brooke Shields. E se algum amigo, porque sempre tinha um moleque da escola, eu vi, você não viu? Ah, agora vou ter que esperar passar na sessão da tarde do mês que vem. Não aparece? Ver. Não aparece, os seios da Brooke Shields não aparecem. Eu vou dizer o porquê de não ter rolado. Agora, uma coisa, Walter Rezende, como dissemos, esse filme já passou um monte de vezes na sessão da tarde. Eu quero saber se você assistiu aí a muitas delas, ou pelo menos uma vez inteiro, a saga ali dos adolescentes náufragos. Cara, assim como o Everybody Hates Chris é o Chaves da Record, A Lagoa Azul junto com o Corcel Negro é o Chaves da Globo. Verdade. Eu diria que o Corcel Negro é o Chapolin e A Lagoa Azul é o Chaves. A chamada deles no Facebook da Globo no mês passado, né? É assim, os nossos náufragos prediletos vão ser resgatados de novo na sessão da tarde. Que maravilha. Então, mas eu não sei se os ouvintes do Agente 86 se lembram, mas A Lagoa Azul é uma história de amor ali já meio que incestuosa, né? Pois o Richard e a Emily, né, os dois protagonistas da história, eram primos. Verdade. Engraçado que outro hit da nossa época era perder a virgindade com uma prima. É, ou pelo menos tentar bastante, pelo menos, né? Tentar, ou prestar várias homenagens pra uma prima. Eu já contei aqui que na despedida do Rick, do Menudo... Você comeu a sua prima? Não, eu e minha prima assistindo ali a despedida, ela toda comovida, com aquela musiquinha. Primeiro o Rick, hein, não foi nem o Rick Martin. É. Foi o Rick que o Rick Martin entrou no lugar. E ali a minha prima chorando. É igual papo, assim, isso, vai trocar, tem que trocar de novo? Exatamente. Eu vejo você. Dessa despedida desse primeiro Rick aí, a minha prima ali chorando, e eu tentando consolá-la, e eu tive uma ereção, mas eu prefiro não falar sobre isso. Mas com aquele shortinho fininho? Isso, exato. E todo mundo na sala? É. Não, tava só eu, e minha querida prima Eliette. É, Eliette, como é que tá hoje? Não tá das melhores, não, viu? Mas enfim, A Lagoa Azul, que é chamado de clássico, mas na verdade a atuação dos dois adolescentes ali foi bem sofrível. Terrível mesmo, cara. Bem ruim mesmo. O melhorzinho ali do filme era o velho marinheiro que morreu. Marcou logo, né? Brooke Shields ganhou, inclusive, a Framboesa de Ouro. Pra quem não sabe, é a versão negativa do Oscar. É, eles elegem lá os piores do cinema e tal. E o roteiro, Alexandre, tem ali seus absurdos, pois duas crianças se desenvolvendo ali sem auxílio de nenhum adulto, né? Não é fácil. Enquanto o marinheiro esteve ali, ele tomava uns gorós, né? Ele tomava. Engraçado que desse naufrágio só sobraram os três e só sobraram coisas interessantes ali, né? Garrafa de rum pro marinheiro, alguns pedaços de roupa, né? Que eles puderam Silver usar tape, por um tempo. um 3 em 1. Só faltou um gerador. Só faltou a bola da Wilson, né? Você se lembra qual era ali a fonte de informação? O que eles recorriam quando eles tinham dúvida de alguma coisa? Lembro. Também outro absurdo de ter sobrado ali do naufrágio, né? Como, por algum milagre, né, sobreviveu ali no meio do naufrágio, de toda aquela água, algumas fotos. Exatamente. Eu acho que tinha um monóculo, se não me falha a memória, que eles ficavam ali olhando. Então, toda a fase que eles precisavam de alguma informação, né? Eles iam lá na biblioteca. Aí chegavam ali. Visual. Visualizavam ali. Ah, não, então. Eu lembro até de uma cena, eu acho que eles tomarem alguma coisa. Ah, tem que usar copos. Então, tinha os copos e tinha lá uma imagem de pessoas tomando alguma coisa. Tinha uma preocupação deles não saírem dos ritos da civilização, né? Exatamente. Não sei. Inclusive, Walter, do velório do velho depois que morreu, não sei porque diabos tinha uma foto de um velório lá que era pra dizer pra eles, tem que fazer uma cruz. Quem aí é e tal. Que tira foto de velório? Só jornalista, pra ir pro jornal. Nenhuma família em sã consciência tira uma foto de um velório. Eu lembro de algumas cenas antológicas, depois que eles viram adolescentes ali, obviamente, que já começa meio que olhar com as suas verdades ali expostas, E eu me lembro de um ataque de histerismo da Emeline, lá que ela ficava, quem mexeu na minha cama? Como se outra pessoa pudesse ter mexido, só tinha ela e o... Ela falou isso, quem mexeu? Ela ficava, quem mexeu na minha cama? Ela tinha ataques malucos de TPM. De TPM. Exato, isso aí é bem retratado, inclusive eu vou falar mais no final do programa. Outra cena que era antológica, ô Walter, depois que o menino descobre também ali que o pepino é só pra fazer xixi, tem uma hora que ele tá no mar, ali... com trabalho manual, cara. Descascando uma ali, tá? Só podia ser pra ela, né? Porque ia ser complicado ele prestar homenagem pra macacos, cara, e golfinhos. Não, agora não me lembro se ou tinha no álbum de fotos. Imagina ele no meio do mato olhando pro monóculo. E só dava pra se masturbar durante o dia, né? Porque o monóculo só funciona com a luz solar. Não, e outra coisa que eu lembro assim de depois que eles chegavam nos finalmente ali, né? Ficava aquele barulho na água, de algo cair na água. Acredita, cara. Caramba, mas que direção de arte. E que cara. Potencial de ML que esse monstro não tinha, cara. Cara. Então, existem várias lendas de quantas vezes realmente passou a Lagoa Azul na sessão da tarde. Achei que você ia continuar o assunto da masturbação. Não, melhor não. Vale falar que não passou apenas no horário vespertino ali da Globo, não. As primeiras exibições da Lagoa Azul foram, inclusive, em horário nobre. Dadas assim, em épocas rupestres. Exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi era em 85, se não me falha a memória. Foi num desses sessões de cinemas da Globo à noite, assim. Ou Tela Quente, ou Super Cine. Pra competir com o Sala Especial da Record. Exatamente. Ou no Corujão. Foi algum desses. Mas enfim, com certeza foi à noite. E naquela época, ainda havia ali até um resquício de ditadura, né? Que eu acho que não podia ter um clima erótico ali, né? Daqueles dois adolescentes seminus ali numa tarde, teve, né? Teve cortes. Exatamente. Além de ter passado tantas vezes na sessão da tarde, algumas vezes também a Lagoa Azul passou no SBT. Foi exibido lá no SBT, numa daquelas sessões malucas do Silvio Santos à tarde. O Silvio Santos ligava pro Boni e falava... oi, mas me manda a fita! Mais ou menos por aí. Você se lembra, em São Paulo, como era o frenesi de se encontrar o Silvio Santos pela rua? Sim. Porque ele tinha um Lincoln... Brancão. Branco, só que metade era verde. Bancos verdes, eu acho. Parecia uma mesa de sinuca. Era esquisitíssimo. E tava sempre aí na Faria Lima, no Jaça. Então, mas agora, definitivamente, pessoas, a Lagoa Azul passou 59 vezes na sessão da tarde. Já agora vai emplacar 60. Não, já está incluído a vez que passou agora em novembro. Então, eram 58 até então. Já tiveram que mandar a fita pra tirar o bolor. Não tem aqueles negócios nos postes? Anti-embolorante de fita. Ou o Boni mandou fazer um DVD já com a fita. E todo mundo já sabe que houve ali uma espécie de sequência remake chamado De Volta à Lagoa Azul, que foi uma porcaria, né? Inclusive, muito mais tosco do que esse original, que também é tosco. É, como se a primeira versão prestasse. Exato. Na verdade, não é a primeira versão, Walter. A Lagoa Azul, conforme a conhecemos, já é uma refilmagem de um original de 1949, veja você. E quem queria ver ali só os peitinhos da Brooke Shields e não viu, isso não ocorreu porque ela tinha apenas 14 anos anos de idade quando fez esse filme. Era um par de ovos fritos. Era um par de ovos fritos. O Christopher Atkins também era um adolescente, que era o loirinho, que inclusive não fez mais nada de relevante na vida. É, pingou em algumas séries aí e tal, mas ele hoje, é como diria a minha esposa, ele é um figurante que fala, né? Bem. E a Brooke Shields hoje tá só o bagaço. Agora, sabe por que nós não víamos o peitinho da Brooke Shields? Porque você lembra que tinha umas ventanias, parte do cabelo dela esvoaçava, e ela não usava sutiãs, nem top, nem nada. Era o cabelo dela que ficava na frente dos seios ali, tal qual uma sereia. Você lembra disso, não? É mesmo, eu lembro do... Sabe o que eles faziam, cara? Eles colavam o cabelo dela em cima dos mamilos polêmicos ali. Que malditos os diretores. É, ouvinte Magda C. Silva nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Cabulei muitas aulas para assistir A Lagoa Azul. Devo ter visto ao menos umas 20 vezes o filme. Eu matava as aulas para ver o lindo Richard na sessão da tarde porque era o único meio de assistir esse clássico. Na locadora que tinha perto de casa, eu não podia alugar, pois a fita ficava indevidamente na sessão de pornográficos. É verdade, não fazia nenhum sentido ficar no reservado de cortina. Mas eu acho que, se não me falha a memória, a capa da fita já era a Brooke Shields ali com... Tinha a benga do Richard. Não exatamente exposta, mas eu... Dizia que poderia estar por ali, assim como os cabelos da Brooke Shields ali colados em cima dos peitinhos dela. Voltando ao e-mail, eu não podia nem adentrar ali. Aliás, na locadora Águia Cine, a sessão de filmes Triple X era separada do restante do ambiente por uma cortina grossa roxa. Eu já falei aqui nesse podcast que uma vez eu, morrendo de vergonha, entrei no reservado pornográfico e encontrei com meu pai lá dentro. Enfim, depois fiquei sabendo que muitas outras locadoras eram assim também. Sempre quis saber como era lá. Vocês, meninos, me dizem como é este ambiente? Vamos. Querida Magda, são capas com takes de filmes de putaria e com uma estrela aonde está a penetração. Exato. Não é assim? É exatamente isso. Uma cortina que eu tenho certeza que as pessoas se masturbam lá dentro, se limpam na cortina. Cara, eu tinha um nojo maldito. Ainda bem que não existe mais locadora de qualquer tipo no planeta. Porque era bem asquerosa as cortinas mesmo. Ainda você deu sorte, Magda. Ainda bem que você não viu nada disso. O ouvinte Alberto Camargo, ele mandou o seguinte e-mail pra gente. Acho que o desejo sexual entre primos é algo latente em qualquer família. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui, né, Volta? Continuando aqui, ele fala. Falo entre primos do sexo oposto. É, porque tem gente que já comeu primo, já. E ocorreu comigo e com minha prima Adriana. Quando ali na casa dos 13 anos, nós dois fomos a uma viagem de família para Ilha Comprida, no litoral paulista. E Não era só a ilha que estava comprida naquela situação. E numa das noites, escapamos da casa que estávamos e fomos trocar carícias sozinhos na praia. Ao melhor estilo, a Lagoa Azul. E poucos sabem, mas a menina e o menino do filme eram primos. A gente também já falou sobre isso, o Alberto. Só que algumas coisas não deram certo na minha relação com minha prima. Primeiro que a Ilha Comprida não é nenhum paraíso. E essa ilha tá afundando. Tá afundando. Eu tinha uma namorada que tinha uma casa lá. A gente costumava ir pra Ilha Comprida. Casa mais alta da ilha fica a 4 dedos acima do nível do mar. Não precisa de um tsunami. Uma marola um pouco mais violenta. Qualquer lancha passando com um pouco mais de velocidade. Exato. Que lancha? Você acha que lá tem lancha? Os ouvintes de Ilha Comprida, Canané e Iguape vão querer matar a gente. Mas... Tem uma balsa. Então, primeiro que a Ilha Comprida não é nenhum paraíso, e nós dois éramos virgens, e mesmo nos esfregando ali na areia, não conseguíamos não nos deixar ser virgem, por falta de experiência. Ei. Voltamos para a casa que estávamos e minha tia quase nos matou. Cheio de areia nas genitais. Ele fala isso, pois a areia nos nossos corpos entregava que estávamos ali rolando. Pior de não perder o lacre foi eu pegar uma micose nas costas que durou anos. E minha prima pegou o bicho geográfico. Segundo ela, adentrou pela virilha. Imagina, chama bicho geográfico, por onde ele passa, vai fazendo marquinhas que fica parecendo um mapa político. Um mapa pluvial, eu diria. É mesmo, parece do Acre. Mais um mapa pluvial do Acre. E ali naquela parte, seria o que? O Grand Canyon? As cataratas do Niágara ali. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão ficar por dentro dos assuntos futuros do nosso podcast. Sendo assim, dá para mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. No mesmo e-mail, vocês mandam dicas e sugestões de próximos episódios. A dica deste episódio foi da Magda C. Silva, Alexandre. Sabe que sempre que o assunto a ser abordado aqui remete ali à nossa sexualidade, né? Nos nossos Você gosta de se manifestar. De tempos de guri, exatamente. É, muitas revelações surgem, né? E tanto, acho que tanto eu como você, que já somos meio que jogadores do time de veteranos, a gente não tem problema nenhum em expor as nossas ridicularidades ali, né? Não. E nossas desvantagens, principalmente no campo carnal também, que, sim, que verdade. Foram muitas. Totais. Sobre esse tema, a Lagoa Azul, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E convenhamos que 10, 11 anos naquela época devem ter equivalente a 2 anos hoje, né? E com 10, 11 anos a gente não sabia absolutamente nada. Não. A gente só é aquela coisa que os moleques conversavam e tal, mas eram mais dúvidas do que respostas. Eu via uns genitais desenhadas nas paredes da escola, eu não entendia. Eu achava que era um nariz e os óculos, cara. É, como é que chama aquele bichinho que a sua filha adora? A Peppa Pig. Peppa Pig, eu olhava aquilo, cara, eu já idealizava a Peppa Pig. A Peppa Pig. É mais ou menos por aí. Tenho certeza que aquilo é um resquício de um virgem, né, dos anos 80. E a primeira vez que eu assisti a Lagoa Azul, eu assisti, como eu disse, numa sessão dessas noturnas aí da Globo, e estava eu na sala e meu tio André Benedito Valentim, meu tio, muito figuraça, inclusive, assistindo, principalmente nesses momentos que o Richard está lá descascando uma ali, né, em homenagem a Emily. Eu fiquei em dúvidas, que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E eu não tinha nem ideia do que viria a ser. Eu achei que ele estava mijando ali. Falei assim, por que ele está mijando? Mas mostrava nitidamente a mão dele ali se movimentando. É mesmo. Ele estava de costas e a gente via a mão dele, o braço dele se movimentando ali. Estava, obviamente, fazendo algo. E eu achei que ele estava mijando, né? Aí eu falei para meu tio, por que ele está mijando ali? Meu tio já meio que deu uma constrangida e tal. Mas o pior... É uma cena que a Emily, ela menstrua pela primeira vez. Sim. Tanto o Richard como eu, dois idiotas, ele começa a achar que aconteceu alguma coisa com ela. Cortou. Exatamente. E eu fiquei perguntando pro meu tio, em que momento que ela se cortou? Ele, não é isso. É outra coisa que aconteceu e tal. Eu falei, mas... Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, tá saindo sangue da buceta dela, moleque.